307, bom dia, contato radar de decolagem. Mantenha a proa de decolagem até passar o 40, após direita, direto de Ner. Positivo, até o 40, após direita, direto de Ner, bate 007. Vai ter 9661, desça para 2000 pés, ajuste 614. Capuz para 2000 pés, até 9661. Nossa intenção também, senhor, é completar visual quando vai pronto. Consegui ter uma base pela direita para 17, se o senhor autorizar. Continue descida para 2000 e chame para a modificação da geral de voo, a BRT 9661. Bela, Bela. Desde ontem, Fredo. Tá, muito grato. Até 9660, cheque 30, pouso autorizado, pichão no 7, o vento variável com 2 nós, ajuste 10 no 4. Sim, baixado e travado, senhor. Restrito ao nível 360. 360 restrito, 4007. Salvador, bom dia, Webjet 6700. Firme? Bom dia, Webjet 6700, autorização Galeão. Web 6700, agora autorização Galeão, só confirma o nível, gentileza. 34. Gente, 340, aguarde cópia. Escutam. Baité 9660 no solo aos 44, tá autorizado seu táxi via Taxi Lima, pois está autorizado a ingressar no pátio principal até o pátio 3, como já foi solicitado a viatura. Ativo gradiente Lima, pátio principal, pátio 3, 9660. 9661, bom dia. Qual o serviço? Bom dia. Bom dia, Jabaeté 9661, já em transferência. Possibilidade base pela direita da 17, chão. Sim, Jabaeté 9661, bom dia. Está autorizado base pela direita, porta na final, trem de pouso baixado de trabalho. Base da para final da 17, porta na embaixada de checada, agradeço, chão. Jet 6749, sim, de informação hotel, autorização de tráfego, nível 340, Guarulhos. Bom dia, Web 6749, aguarda autorização, número 2 para cópia, 340 para Guarulhos, da Eldinera. Da Eldinera, nossa escuta, Web Jet 6749. base da ONU, pode ter embaixado checado. Baitan 9661, pouso autorizado, pistão no 7, o vento variável com 2 nós, ajuste no 0 no 4. Partiu, passará a final. Tinha um Baitan 9661, tem pouso autorizado na 7. O vento variável com 2 nós. Partiu, autorizado, pouso. Baitan 9661 no solo aos 48, confirme o estacionamento. Pátio 3, sim. Pátio 3, Baitan 9661, autorizado táxi via Lima, pois pátio principal e está autorizado até o pátio 3. Bom dia. Lima, pátio principal, pátio 3. Baitan 9661, confirme se solicita também transporte para passageiros. Agradeço, senhor, já foi solicitado. Pode mais. Gente. Objeto 6700.cópia. Pronto. Webjet 6700 está autorizado, Galeão. Livre voo 340 via Upper Zulu 14 após conforme plano de voo. Decola da pista 17 com curva à direita após a decolagem na saída da EL. Transição Blaze. Transponder 5075 e a frequência do controle 119.35. 340, Upper Zulu 14, da Elbless, rota 17, curva direita, 5075, o código 1935, o controle, web 6700, para o pushback acionamento. Web 6700, no 04, está autorizado pushback acionamento, chame táxi, só confirmando, pistão no 7. Positivo, se possível, o 35. Solicita pista 35, vento no momento variável com 2 nós. Ah, sim, de web 6700. Prefere decolar 35, webjet? Positivo. Vou condenar junto ao controle, só um minuto. Muito obrigado. 7700, então confirmando, pista 35 autorizada, decolada 35 com curva à direita após a decolagem, após 700 pés, curva à direita e mantém a saída da El Transição Blaze. Ok, 35 confirmada após 700 pés, direita da El Blaze, vai para 6700. Banco táxi web 670089 a bordo, autonomia de 3 e 15, alterna com fins. Gente, web 6700, táxi via pátio principal, vai reportar na táxi Lima para ingressar. Principal, reporta Lima para ingressar, web 6700. Web 6749, estou autorizado para Guarulhos, número voo 340, via Upper Whisky 50, decola da pista 17, com curva à direita após a decolagem na saída da El Transição de Né. Transponder 5076 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolando a pista 17, curva à direita. Upper Whisky 50, saída da El Diné, o transponder 5076, controle 119.35, solicito decolagem da pista 35, câmbio. Web 6749, estão decolando da 35, está autorizado com curva à direita após na saída da El Transição de Né. Então, decolando da pista 35, com curva à direita, saída da El Diné, Webjet 6748, Pedro 6749. Correto, Web 6749, chame pronto para o push. Chamarei pronto para o push, Pank, Webjet 6749. Ingresso na Lima, Web 6700. Autorizado ingresso na Taxi Lima, e reporte em área pronto para a decolagem, cabeceira 35, Web 6700. Devo ingressar na Lima e alinhar cabeceira 35, web 6700. Controle Salvador, o Papa Tango Mike Fox está vendo para iniciar a descida. Para 2000 Mike Fox no mesmo. 2014, Mike Fox para a Caldera. 6749, na posição 612, autorização de pushback acionamento. 6749, estou autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado pushback e acionamento, chamarei para o táxi, objeto 6749. Deu pronto na 35, web 6700. Web 6700, autorizado decolagem da pista 35. O ajuste é o 0-4 e o vento variável com 2 nós. Livre decolagem da 35670. Salvador de Papatango, Mike Fox, Quebec. Mike Fox, Quebec, prossiga. Para táxi do Pátio 3 para o hangar da Baeté em frente ao Pátio 5. Web 6700 decolado ao 02. Chama agora o controle, 119.35. Chama um bom voo, bom dia. 935, obrigado, Web 6700, bom dia. O Mike Fox Quebec está autorizado táxi até a saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. Tente até a saída do 3, Mike Fox Quebec. Controle Salvador, bom dia, Web 6700, decolado curvando à direita. 700, bom dia, suba ao 340, saída da EL, vigilante. 340, sem chama, da EL, Web 6700. Salvador, bom dia. E Papatango Mike Fox Trot. E o Mike Fox Oscar vai seguir o Mike Fox Trot Quebec na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. Vai te observando, seguir o Quebec para a água da apresentação. Só seguir. Autorizaria para o 6700 da presente voa Bless? Webjet 6749 para o táxi com 72, 72 a bordo, 4 horas e minuto, alternando com fins. Web 6749, o táxi, parte principal, vai reportar no táxi Lima para ingressar na 35. Parte principal, ingressar na táxi, reportar para ingressar na táxi Lima, Webjet 6749. Fox Quebec, pode seguir o objeto? Sim, Papatango, Mike Fox Quebec, só quiser seguir aeronave do objeto, Porto Lima. Lima, Porto Lima, Lima. Mike Fox Oscar segue o Mike Fox Quebec, Porto na Lima. Segui o Quebec, o Oscar, o Porto Lima. Autorizado ingresso na Taxiway Lima, vai reportar a linha de pronto, cabeceira 35. Positivo, autorizado ingressar na Lima e está autorizado a alinhar e reportar pronto na cabeceira 35, Webjet 6749. Lima, o Mike Fox, Cláudio Quebec. Mike Fox, Quebec, autorizando ingresso na Taxiway Lima, após Mike, e vai manter a posição na Taxiway Quebec, aguardando. Positivo, Lima, na Mike, Quebec, manterá a posição na Quebec, aguardando o decolagem do Webjet. Mike Fox, Oscar, segue o Mike Fox, Quebec, e vai manter a posição na Taxiway Quebec. Acompanhando o Quebec, o Oscar mantém a posição. O Webjet 6749 está alinhando na 35 e está pronto. O Webjet 6749 pronto para decolagem. Gente, o Web 6749 está autorizado a decolagem na cabeceira 35. O vento variável com 2 nós. Ajuste 1-0 no 4. Livre decolagem, o Webjet 6749. Continue descida para 2000 e chame para a modificação da GR. Vamos lá. Autorizado de cruzamento 9735 até o pátio 5, bom dia. Gente, graças. Mike Fox Oscar, está autorizado o Quebec e após o cruzamento 9735 até o pátio 5, bom dia. Oscar, bom dia, bom dia. Pode. Bom dia. Web 6749, 9, decolou 10, chama agora o controle em 119, decimal 35. Tomou voo, bom dia.